pouso Alfa Zulu November, 150 graus, 629. Gol 094, ILS, taxi autorizado, informe estabilizado. Já estabilizado agora, na tarde, na tarde. São 3896 dessa via para 2000 pés, que negar na 015. É, para 2015, 3896. Obrigada, bom Salvador, eu das 700 anos, no ponto de parada neste, está pronto. Azul 2770, bom dia, autorizado em área decolar da pista 10, vento 150 graus com 5 nós. Livre a venda e decolar para o 2770. Inicie redução para 1909. Reduzindo 3896. Tente Gol 094, complete aproximação, chame a torre frequência 198, decimal 95. 295, Gol 094, obrigado, bom dia. Bom dia. 3896, ILS, XR autorizado, informe estabilizado. Informará estabilizado, 3896. Continua a aproximação, guardando pista livre. Guarda a autorização, alface. No 094, autorizado pouso na pista no 0, vento variável com 5 nós. Ele pousou no 0, agora no 0 na parte. Ju 2770, decolou 30, chame o controle em 120, decimal 8. 208 para o 2770, grato boa. controle Salvador. Bom dia, o Azul 2770, perfil para 1 no Bravo. Azul 2770, contato radar decolagem, subavia saída coral no Bravo para nível de voo 180. 180 via 2770. Alaska, cruzando 040, 20 milhas. Afirmativo, aguarde transferência. Estabilizado para 3896. Ciente, chame a torre frequência 118, decimal 95. 1895, até a volta. Até. Azul 4207, pequeno desvio à direita, evitar uma formação. Tente desvio, informe e retornando na proa de pelo. É, informa pelo, Azul 4207. Controle Azul 4207, poderia cancelar a restrição de velocidade de pelo? Cancelado, Azul 4207. Obrigado, 4207. Torre Salvador. Bom dia, tá 3896, externo, trem checado, Campo Azul. Então, 3896, autorizando pouso na pista 10, o vento é de 2, corrigindo. O vento é de 1,60 graus, menos de 9. Ele pousa na 10, tá 32, tá 3896. Azul 4207, confirme reaprovando pelo. Voto pelo Azul 4207. Azul 4207, autorizado descida para 2.000 pés, que negão na 095, LS autorizado, informe estabilizado. 2.000 pés, V15, Azul 4207, autorizado e LS X-ray. Gol 230. 230, prossiga. Fez algumas chamadas aí, o solo não respondeu. Estou no gate 3 por pushback. Confirmar a frequência do solo é 121, décimo 9. Tente mais uma vez. Vou chamar de novo. 3896, livrou? Sim, 3896, solo com 36, solo em 121, decimal 9. Obrigado, tá 3896. Localizador azul 4207. Gente, azul 4207, chame a torre, frequência 118, decimal 95. 95, bom dia. Bom dia. Oi, Saulo, bom dia, azul 4207, final de 7, dia 5, Paulista. Quatro 207, bom dia, autorizado pouso na pista no zero, em vento de 180 graus, 49. Autorizado pouso, pista no zero, azul 407. Direita no 219. Direita 219, azul 4207, bom dia. Oi, Salvador, Salvador, bom dia, Azão 4777, formação Índia, cruzando 270. Azão 4777, essa identificação, via essa via, chegada Bonf, para 4000 BES, que é legal, 905. Identificou, via chegada Bonf, para 4000 com 1015, Azão 4777. São 3740, a sua identificação dessa via chegada Bomed 1 para nível 050. São 3740, autorizada para o editar. Bom dia, contrato radar, decolagem. Suba via saída PUCA para nível de voo 370. Sobe via PUCA 370. Teria condições de coordenar o 350? Tente, submantenha o 350 e aguarde a autorização como nível final. Obrigado pela gentileza. Um 4777, retorno à velocidade para 250 nós, é o número 2 na aproximação. 2750, 4777. Bom dia, autorizado em área decolar da pista no zero, vento no 60 graus, meia dúzia de nós. Aí decola a pista no zero, Sané 6140. Beleza. 350 autorizado, por 1230. Azul 2770, continue subida para nível 180. Serviço radar encerrado, 546 nesse oeste do VR Salvador. Vai ingressar na terminal Ilhéus, chama na frequência 120.1. Gente, vai chamar Ilhéus, 201-2-0-0, até daqui a pouco. Até. Um 4777, agora reduza para 2209. 129, 4777. Xenair 61140, decolou 50, chame o controle em 1208. 08, Xenair 61140, bom dia. Controle Salvador, bom dia, Xenair 61140. Xenair 61140, contato radar decolagem, suba via saída PUCA para nível de voo 350. Via saída PUCA, com nível 350, Xenair 61140. Decimal 45, alterno 26, decimal 85. 545 ou 2685, confere. Primária 12545. Obrigado, vou 230, bom dia. Sim. A 3740, autorizado voar Duna, desce para 2000 pés, que negar 1-0-1-4. Duna, 2014, 3740. Rádio 6140? Mantenha a sede, chama 6140. Mantenha 6140. Bom, 64, autorizado a decolagem, o vento no 0 graus, 4 nós. Autorizado a decolagem, bom, 648. Decolou 53, chame o controle 1208. 1208, controle, gol 6148. Controle de Salvador, bom dia, gol 1648. Gol 6148, bom dia, contato da decolagem, suba via Sagapuca para nível de voo 350. Via subida Puca para o nível 350, gol 6148. Autorizado, então estabilizando. Vamos lá, estabilizado, tá? 3740. Tango November, Romeo Oscar, controle. Prossiga. Tango November, Romeo Oscar, está 60 milhas nordeste do VR Salvador. Ao ingressar na terminal Aracaju, chame na frequência 120.3, serviço radar encerrado. Zero graus, 54 nós. Não, no 0 no 4. 2014, 4777, reportar estabilizado. Deixar a minha 140, chame Recife, frequência 125.45, alterno 26.85. 2545. Estabilizando o visual, tá? 3740. Quem está 3740, chame a torre, frequência 118.95. Até. Tem 4777 LS X-ray autorizado, informo que vai seguir tráfego na posição de 11 horas 6 milhas e meia, R2320 com 210 graus de speed. Autorizado, Sargento, do tráfego, pegou o VLS autorizado, já estamos mantendo 200, são 4717. Gente. Oscar Mike, quem é que decolou 57? Me vê direito no corredor, é cheio sobre o farol, chama o controlinho no 208. E aqui? São 3740, um bom dia, autorizado pouso na pista no zero, vento variável 39. Vente, livre pouso no hotel, 648, chame Recife, frequência 125.45, alterna 126.85. 2545, alterna 2685, voo no 648. Chame a torre frequência 118, decimal 95. 295, bom dia. Bom dia. Continua a aproximação, guardando pista livre. 3477. Can 3740, solo foi ao 02, corrigindo. Ao 00, chama o controle 1208. Está confirmando 1219, solo. Autorizado pouso, vento 80 graus, 49. Pouso autorizado, pistão 0, tem 477. Controle Salvador, vão na 739. 739, dessa via chegada Boa Média 1, para nível de voo 050. 050, queremos ir no par direto do ano. Ok, não. 739, autorizado direto de TAP. Direto de TAP, Golan 739. Romeu Hotel, Golf Charlie, prossiga. Autorizado, tá? Reporte para ingresso na pista no 7, Hotel Golf Charlie. Oscar, mais 100 continuados de pouso no ponto forte? A 1 no 497. Gente, Oscar, Mike Yankee, não há tráfego conhecido no setor a reportar, frequência livre para coordenação. Azul Salvador, muito bom. Bom dia, o Azul 25... 2790, ponte 090. Azul 2710, bom dia, atualizado em área decolar na pista no zero, vento no 60 graus, eixo nosso. Ainda para no zero, Azul 2790, está confirmando a vista no 0 no 4? Sim, no 0 no 4. Decolado. Céu Golf Charme, decolagem foi 08. Direita no corredor Axé. Inicialmente o número peço a liberação do controle. No farol chame o controle 1208. Que Axé, meu pés 1208 no farol. Estabilizado. Para 2000 pés, INS X-Ray, bom, 739. Dois sete no zero, decolou os quatro, corrigindo azul no zero, chama o controle 1208. Controle 1208, o azul 2710. Controle Salvador, bom dia. Azul 2710 decolado, passando 1.500 pés agora. Azul 2710, contato radar na decolagem, suba via saída Condino Alfa para o nível 1970. Sobe via Condino Alfa 1970, Azul 2710. Papa Romeu Hotel, Golf Charlie, na escuta do controle. Hotel Golf Charlie, controle 1208. 1208, Hotel Golf Charlie. Controle Salvador, bom dia, Papá Romeu, Hotel Golf Charlie. Papá Romeu, Hotel Golf Charlie, mantenha-se sob regras de voo visual, reporte farol da barra. Visual, reportar farol da barra, Golf Charlie. São 3198, acione identificação, desça via chegada Bom Médio 1 para o nível de voo 050. Bom Médio 1, 050, para 3198, 050, para o nosso estado. Firma, autorizado direto e TAP, desça via para 2010, ajuste 1014, regimento LSX-8 da pistão 0. Papa Pio, Sagona, 739. Bono 739, chame a Torre 198, Bessona 95. 295, até já. Bono 094, um bom dia. Mantenha o ponto de espera. Mantenha o ponto de espera, bom dia, agora. Posição coral, mantenha nível de voo 090, reporte no ideal de descida. Voe na proa de Bomédia. Estamos 0, vento 170 graus, 79. Livre pouso, bom, na 739. Então vai prosseguir visual para Vera Cruz? Para nível de voo 055, esse mantém nível de voo 055. Dois Salvador, voo 9128, bom dia. Voo 9128, ótima identificação, desça via chegada Bomed 1 para nível de voo 060. Identificou 060, Bomed 1 no voo 909128. O hotel Golpchar na proa de Caixa Prego. Então, Romeu Golf, mantenha um no meu pé e olhando Caixa Prego. Hotel Golpchar. Para 2733, autorizado. Então, Wolf Charlie, você é estimado para ingresso na terminal Porto Seguro e estimado de pouso? Ok, está com pouso no 547 e coral no 441. Pernas 4 Lima, vem. Papai Romeu Hotel Golf Charlie, sobre mantenha 2500, 2500 pés, acendendo o Hotel Golf Charlie. Bom, no 739, só foi o Zuno meio direito no 219. Uno 219, voo 1739. 055, reporte para ingresso, reporte visual com o Veracruz. Ano 094, autorizada a decolagem, o vento 150 graus, meia dúzia de nós. Olhar de livre decolagem, 10, bom, já nós vamos. 2094, do Colouso no último, controlinho no 208. 08, obrigado, bom dia. Controle, bom dia, Golo 094. Golo 094, contato radar de decolagem, sublevia saída Momo, transição frote para nível 370. Momo, frote 370, Golo 904. 094. Possível coordenar para onde? Frote 094. Aguarde. Hotel Golf Charlie, mantendo 2.500. Tá, Romeu, Hotel Golf Charlie, autorizado 45006, Hotel Golf Charlie. Autorizado 4500, Hotel Golf Charlie, na torre de Caixa Preta. Sonar 6200, na escuta do controle. Tem um Golf Charlie, poderia coordenar já pro direto de Porto Seguro, daqui de posição Caixa Prego? Então, tem um Golf Charlie autorizado pro de Porto Seguro. Pode segurar, graças. Controle 6200, gente, na Índia, passando 158. Channel 6200, desça via chegada Bomed 1 para o nível de voo 060. Desça via Bomed 1 para o 060, Channel 6200. Na descida, é o voo 9128. Voo 9128, desça para 3.000 pés, ajuste no 014. 1014, 3.000 pés. 9128. No 094, submantém o nível de voo 330. 330-094. números autorizados, é o Gol 9128. 19128, desça para 2000 pés, ajuste no 014, autorizado, LS X-Ray da pistola 0, informe estabilizado. Amanhã estabilizado, obrigado. É, 9128. Passarela 2733, confirme, vai realizar toque em Rio de Veracruz ou só manter os 5000 pés? Não, não vai realizar toque remetida não, vai variar entre 5000 e 500 pés. Gente. São 3198, minha torre 198, desse 195. 195. Pista no zero, vento no 60 graus, 5 nós. Três 198, copiou a torre. Afirmativo, autorizado pouso, TAN 3198. Fazer 4082, desta via chegada bom médio 1 para nível de voo 050. Desce via até o 050. 4082. Chanel 6200, reduza para 200 voz. Desça para 2000 pés, ajuste no 014, autorizado.